Charlie, Salvador, bom dia. Papa Romeu Lima, Fox Bravo, farol de Itapuã. Romeu, Fox Bravo, uma trança regra de voo, só tem que ligar por destino. Aguarde. Da presença seria pro 278, Lima, Fox Bravo. Lima Tron, número 6, aguarde instruções para o Rio de Janeiro, Lima Fox Bravo. Aguardando instruções, mas para corredores, Lima Fox Bravo. Presença, estamos em número 3, Lima Fox Bravo, 306, Lima Fox Bravo, estamos em ajustado, pouso autorizado, piscina 0, vento 220 graus, 03 mais. Obrigado, bom dia, papá, por favor. Estou 2171, são 224, livre, é forte, chama 1, 219, sol. é o deslocamento do 7455? Vicente, é forte, né? Qual é o seu ósseo? É só aí. aqui a ponte Ponte Falatex Oscar, Roger Chama Zero, Analyze. Mais é Eco Zulu decolado, Lodge 43, Eco Rio da China, verificado fora de Tapuã, China, em 1208, controle. Ok, Mike Eco Zulu ciente, para Lodge Tapuã, chamará o controle 1208, para autorizar o Correio da China. Este é o senador Sérgio Arinha, 1-8, desse 1-5. 18-5, Juliette. Motor aqui, Juliette, autorizado final do 1-7, ponte passando através da Enrimar, ponte 1-0, 1-9. Lembrando 1500, graças, Júlia. Falar 245, chama controle 1, 208. 208-9-244. Controle azul, 9-244. Não sei o que é isso, 2780 na chuva da torre? É, escuta. 2780 no estado, pouso autorizado. Pistana 0, vento, zona 2, 0 graus, 04 mais. Sente, 2780. Azul 9244. Azul 9244, Azul 9244. Azul 9244. Azul 9244. Elefa 9244. Após Árvore, Eleva, 103304. Senhor, está confirmando a força pesada para 2730? Afirmo, vento, anual 0 graus, 03 nós. Sente, pesado para 2730. Controlar. Vou ver o alto, siga. Vou seguir o corredor, vejo o chão no mar, vejo o alto, sete, na escuta do controle. Chama o centro do Recife em 128 do sinal 8. 28, azul, catado, 244. Falou mais que antes do controle. Com 3301, com 3, chama Recife, em 18, decimal 8, entrando negativo no 35, decimal 3. 2288-1353-3304. 89,5, estou calculando as instruções de velocidade e altitude na posição BOMED e TAP. Dos operadores de um trem, viagem China 09, autorizado o procedimento, estamos estabilizados. Cidade Moreira, dona, para o 2286. Obrigado, dona. Autorizado a nega, colapso de 0, vento no 8, 0 grau, 07 reais. Está na flor de Vitória, Luiz Alfa Campos. 296, solo ao 10, direita na 21, deixa eu dar uma fase. 29. Avistado, 297, pulo autorizado. Pistola 0, o vento 230 graus, com 0,5 nós. Charlie até autorizado a decolagem, pistola 7, o vento variado com 0,5 nós. Sítio, Gavião no 7, reporte o Iberano no ataque do seu hotel. Vitoria e Juliette, alinhar e manter a cabeceira no 7. 71, alinhar e manter, cabeceira 1 no 0. Ali mantém, agora vou ver se tem. Passa para o Vitor Thiago até a decolada 1-3, controle agora 1-2-0, décima 8, tem um bom voo. 2-0-8, Alatão. 1-7, graça Natália, eu assisto. Passando Victor Charlie Hotel, contato com a zona de decolagem, suba via saída Momo, sala de Momo 00. Ok, Charlie Hotel via Momo. Espera aí, tem som, subi direto, acessando o Victor Charlie Hotel. Estou direto, suba de Momo 00, Victor Charlie Hotel. Subindo direto, recursão, Victor Charlie Hotel. Chama-se 3 e 5 na frequência, 1, 2, 5, décima 1, antena, 1, 2, 3, décima 8. 3, 5, 1, 2, 3, 8, boa. Tente, Vitorinho e Juliette, prezado, decolagem, pista 1, 7, o vento variável com 0,4 km. Para informação, tráfego decolado da pista 17 com curva esquerda, vai realizar o cruzamento do campo e após será autorizado a decolagem. Passa para o Vitorinho e Juliette, decolado 1-5, prossegue com o Eduachão, número 10, chama o controle 1-2-0, decimal 8. 20.8, Júlio. Exato, é que sou da pista 1-0, a Bosch está brigando. 2019, dia, passarei a utilizar na 3-0-4. Para o motorista. Dia, está passando Vitorinho e Juliette. Está passando Vitorinho e Juliette, uma coisa deixando meu centro, está escalada a barra. Autoriza aí a atenção para o 2500, passando o sistema 2560 de Salvador, tá? Acender para o 2500, afastando-se da magnética 260 de Salvador. Juliette, chamada para atenção que me tratou. Chegando na final da pista no hotel, você para 2010, um bravo, 73 aqui. Tem mais um destaque, vindo mantendo o rio pela linha do litoral, ainda já. Do Salvador, muito bom dia do Gol no 230, com informação mais para autorização Recife, Salma 03. Professor Charlie, Hotel, Corpo Fiction 03. Confirme, senhor Jaladão. Deixa eu ver, como você estiver depois. 08, seu bom. 08, obrigado, Maria.